Panorama Agrícola para 14 de fevereiro de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. E esse é o Toque Campeiro da Gaita Fundo. Quinta-feira de lua nova, 14 de fevereiro, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: não te tornes escravo dos teus desejos. Você confere no Panorama Agrícola desta quinta-feira. Recadastramento de pescadores e aquicultores. As prioridades agropecuárias da IPAGRE para 2013. E você ouve também no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o curso de parasitose ovina. Você pode nos ajudar a fazer o Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado ou envie sugestão para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça também o nosso programa na internet, no site da EPAGRE e no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para evitar que uma estiagem ou uma enchente destrua a sua propriedade, faça sempre um planejamento das suas atividades agropecuárias, tendo sempre em mente que seca e chuva são cíclicas e é preciso aprender a conviver com esses fenômenos. Fique ligado no Panorama Regional. Curso sobre parasitose ovina. A verminose é um dos principais problemas sanitários da ovinocultura. O sucesso de uma criação passa pelo rígido controle sanitário, sendo que os parasitas são responsáveis pela perda de até 20% do desfrute do rebanho. A fim de levar conhecimento aos produtores de ovinos, de Santa Catarina, foi realizado em Lages, então, pela EPAGRE, Estação Experimental de Lages, em final do ano, né, de 2012, um curso, né, curso teórico prático sobre parasitoses ovinas. Dentro dos temas foi feita uma abordagem sobre o ciclo de vida e os fatores que interferem na parasitose, diagnóstico e formas de controle. Tipos de vermífugos disponíveis no mercado e um panorama sobre a criação de ovinos de Santa Catarina e também pessoal que esteve visitando ovinos lá no país da Nova Zelândia. Nas práticas realizadas na propriedade do senhor João Gomes, na localidade de Índios, na chácara da Chapada, em Lages, orientou-se então sobre a coleta de material para exame de fezes, que é o OPG, formas de aplicação de medicamentos, e além da edificação da idade pela dentição e o método FAMACHA, que é idealizado lá pelos sul-africanos para identificação do grau de infestação do rebanho, especialmente de parasitas do gênero Aimoncus. Um dos maiores causadores de prejuízo, segundo o médico veterinário, né, Dr. Volney Ávila, e também da médica veterinária, doutora Cristina Perito Cardoso. Estiveram presentes, então, nesse curso teórico-prático sobre parasitose ovinas, 21 ovinocultores de diferentes municípios da região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pago, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, você ouve o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, sobre a reunião de dirigentes realizada na semana passada aqui em Florianópolis. A reunião tem o objetivo puro e simples de dinamizar e cada vez mais intensificar a assistência técnica de extensão rural e pesquisa no território catarinense. Nós estamos aqui com todos os dirigentes de todo o estado de Santa Catarina, de São Miguel do Oeste, Chapecó, São Lourenço, Joaçaba, Curitibanos, Joinville, Canoinhas, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Florianópolis, para quê? Para botar aqui o pontapé inicial das nossas atividades enquanto empresa de pesquisa e extensão rural. Cada vez mais aprimore a nossa missão, ou seja, cada vez mais chegue mais próximo do agricultor e do pescador catarinense. Presidente, com toda essa capilaridade, poderíamos dizer que a IPAGRE é a principal empresa do governo de Santa Catarina? Não diria a principal, mas é uma das mais importantes no contexto estadual, porque é ela que, a IPAGRE, que leva o serviço de assistência técnica, que leva a inovação, que leva a perspectiva de acolhimento e de atendimento ao homem lá no campo, como também ao pescador. Um exemplo muito prático foi agora recentemente a questão da maricultura, a questão da estiagem que passamos no ano passado, a questão do crédito, que é muito importante, enfim, todas as ações que temos junto ao agricultor e ao pescador catarinense. Quais são as principais novidades para esse ano? Novidade maior que nós temos é a continuidade efetiva, vamos agora partir mais fortemente para a questão do SC Rural, Microbacias 3, uma ação mais pontual, mais determinada, no sentido de chegar mesmo lá no empreendimento rural. Nós que nos próximos 5 anos temos mais de 600 empreendimentos do estado de Santa Catarina, isso vai fazer um diferencial na renda e também na produção do agricultor, ou seja, mais dinheiro no bolso e com certeza melhorar a vida do homem do campo. Nós temos que ter esses desafios, e como também agora para 2013 vem um ano muito forte para nós discutirmos e esclarecermos, não discutir, porque o Código Florestal é uma realidade, é uma lei que está em vigor, mas nós temos que chamar o agricultor, o sindicato rural, a prefeitura municipal, todos os interessados e envolvidos na questão do Código Florestal, para que a gente faça esclarecimento dia a dia, hora a hora, em cada local do território catarinense. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. É hora das notícias. A produção agroindustrial brasileira caiu 1,6% em 2012, segundo o IBGE. Apesar da variação negativa, o recuo foi menor do que o apresentado em 2011, quando esse índice variou negativamente 2,2%. Segundo o IBGE, o desempenho da agroindústria também foi melhor que o da indústria geral no ano passado. Os setores vinculados à agricultura, que têm maior peso no total da agroindústria, e os setores associados à pecuária foram os que tiveram as quedas maiores. Houve retração nos derivados da pecuária, devido à queda na produção de aves, bovinos e suínos, e nos derivados da agricultura, pela menor produção dos derivados do fumo, laranja, soja e cana-de-açúcar. O índice do IBGE mostra, contudo, que o grupo de inseticidas, herbicidas e outros defensivos para uso agropecuário cresceu 25,5% em 2012. O segmento da madeira avançou 3,5% e o setor de máquinas e equipamentos agrícolas cresceu 3,1% no ano passado. Atenção pescador e aquicultor, é hora de você fazer o recadastramento. O processo ficou mais simples. O recadastramento deve ser feito no mês de seu aniversário. Para agilizá-lo é necessário ter em mãos o número do CPF, o número do RGP e fornecer a data de nascimento. Acesse o portal do Ministério da Pesca para fazer o recadastramento. mpa.gov.br. Ao acessar, vai aparecer na tela do computador seus dados pessoais. Confira se está tudo correto e atualizado antes de confirmar. No fim desse procedimento, vai ser gerado um protocolo que deve ser impresso e entregue na Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura mais próxima ou nas entidades de classe conveniadas ao Ministério da Pesca e Aquicultura. Na entrega, vai ser colhida digital para impressão da nova carteira. A nova carteira terá data de validade por tempo indeterminado. Para você, aquicultor e pescador, hora de recadastramento. A mesma mão que conduz, arado foi inchada, colhe o fruto que semeou. Em sua terra bem cuidada, o resultado do trabalho brota da lavoura e da